Imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Não existe inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine que não existem países. Não é difícil fazê-lo. Nada para matar ou pelo que morrer. E que também não existe religião. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós. E o mundo será um só. Imagine não haver posse. Me pergunto, e você consegue? Não existe a necessidade para gula ou fome. A fraternidade do homem. Imagine todas as pessoas dividindo o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós. E o mundo será um só.